Nerd Patriarca no ar, mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre história e quadrinho. Primeira vez que a gente vai falar de história e quadrinho, a gente escolheu Ao Cair das Sombras, Shadows Fall, uma história e quadrinho da Vertigo, que é uma temática mais adulta e eu acho que vai dar uma discussão legal hoje. Então hoje eu tô aqui pra discutir essa história e quadrinho com o Ivaldo. Eu não tenho nada pra falar porque eu descobri que meu amigo é viciado em chá de orégano, então eu tô chocado. Eu tô aqui com o Sanderson. Eu não li, mas a minha sombra leu. Eu tô aqui com o Everton. Aqui, agora, Ao Cair das Sombras. Muito bem, nesse clima dark, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Cair das Sombras. Mais um podcast no ar. Vamos falar hoje, pela primeira vez, de uma história em quadrinho. A gente não falou ainda de uma história em quadrinho, né? Não, é a nossa primeira. Muito bem. A gente começou com uma história em quadrinho mais adulta, né? Uma história em quadrinho que acho que muita gente não conhece, sei lá. Eu, pelo menos, não conhecia antes da gente começar a gravar esse podcast. Ou a gente vim com as ideias, né, pra gravação e surgiu essa ideia, que foi o Ivaldo que deu, né? É, exato. Essa HQ não é nem que ninguém, é que, tipo, poucas pessoas conhecem, mas como ela é uma minissérie, é pequena, já tem um, tipo, ela é bem antiga, entre aspas, assim, então realmente não tem muita gente que conhece ou que pare pra ler ela. Ela é bem, bem específica, assim, não qualquer público pararia pra ler, não. Exato. A ideia do Ivaldo, eu não sabia disso antes de aceitar. Foi ideia dele, acredite se quiser. Mentira, ele dá muitas ideias, né? Mas, assim, de ideia séria, eu não sei se ele costuma dar, né? Mas essa foi uma ideia que não foi nenhuma. Muito bem, Ao Cair das Sombras, ou no título original, que é Shadows Fall, é uma minissérie de 6 edições, que foi escrita e roteirizada pelo John Lee Ribber, que o trabalho mais conhecido dele foi quando ele assumiu os Livros da Magia, em 1994, que foi criado pelo Neil Gaiman. E o artista da série é o John Van Fleet, que já trabalhou na Marvel, na DC, fez uma história do Batman na DC. Provavelmente não é das histórias mais conhecidas do Batman. E, basicamente, Ivaldo, me ajude. Você falou aí do John Van Fleet, uma coisa que... realmente, de fato, as HQs dele não devem ser muito conhecidas, né? Mas uma coisa que eu gosto muito da arte dele, que eu tinha comentado com vocês anteriormente, é o traço, né? Que o traço dele, que é um traço mais puxado, uma coisa mais sombria, mais caricata, tem bastante ligação com essa HQ em específica, né? É bem caricata, né? Ela é mais realista, na verdade, né? Não, é verdade. É mais uma questão de fotomontagem, mais escuro o ambiente, né? Ele usa cores escuras, praticamente, né? Ele acaba te ajudando a se introduzir dentro do universo da história que você tá lendo, né? Uhum. Mostra uma história pesada, sombria, né? É uma história de terror urbano, é isso, Everton? É, terror urbano. É um terror psicológico, né? É psicológico, exato. Então, na verdade, ao ver o quadrinho assim, lembra muito uma pintura em óleo, sabe? Totalmente. Um quadro pintado, parece um tipo de arte bem realista, aquela coisa mais forte, né? Você se agrada a todo mundo, porque, porra, pra ler aquelas letrinhas no começo, tava osso. Né? Pra ler todos os balões que a alma dele fala, né, que é a sombra, como a gente vai contar depois da história, é sofrível. Então, acho que ela é meio analfabeta, na moral. Tava lendo um caderninho de caligrafia e sabe escrever o A umas 30 vezes, né, porque ela é um demônio que não tem que saber escrever. Hoje o mercado tá foda, velho. Eu não sei se dá tradução, que ficou daqueles jeitos do lado, ou então é assim mesmo. Não sei. Eu posso criticar o Brasil sem saber. Acredito que no original seja assim também. Eu também acredito que seja. E acho que esse é um dos maiores pontos negativos, cara. Porque eu gostei muito da história, a gente vai discutir isso mais pra frente. Mas tem quadro que, tipo, sei lá, eu li Mortadela e Pão de Forma. Eu não sei o que tava escrito. Tinha quadro que eu li a primeira e a última palavra. E o resto eu deduzi totalmente. Você saberá no domingo à noite. Como assim? Não sei o que ele quer dizer. Isso prejudica um pouquinho na história, né? Que tipo, Darth Vader falando com o Luke: Luke, eu sou o pai, você ele na árvore. Não, mas eu não sei se teve a impressão, a mesma impressão que eu, que tipo, provavelmente alguém reclamou na editora, porque nas três primeiras edições não dá pra ler o que a Sombra fala, mas depois das duas últimas já dá pra ler melhor. Nas últimas os caras colocaram a capsule lock, né? Não é bem isso, né? No início foi feito. Tudo, né? A letra maiúscula, né? É verdade. Fizeram em sânscrito os primeiros textos, e depois os caras se tocaram e traduziram. Mas muito bem. Sobre o que fala Ao Cair das Sombras? Bom, é uma série de 6 volumes, né? É uma série fechada, isso é um fator bem legal, né? Porque é uma série curta, você lê rápido e tal. E no início de todo volume tem um resuminho, né, que eles dão. Tem a primeira parte que é sempre igual, né? Que é o resumo da história, né? Que ele fala: há 17 anos, Weyre Gale. Exato. Fez uma escolha que lhe custou a alma. Vingativo e voraz, a alma dele já levou milhares ao suicídio. Enquanto a vida de Gale ficou inumanamente confortável, previsível, segura. Aí eles dão um resumo da história do volume anterior, né? E no final eles sempre finalizam aqui, agora, Ao Cair das Sombras, que é o pra dar o início da HQ, né? Exato. Isso, é. Isso mesmo. Weyren Gale é o protagonista da história. Juntamente, vamos dizer, será que a Sombra é a antagonista da história? É. Isso mesmo. E a antagonista e o protagonista são a mesma pessoa, né? Eles vivem no mesmo ser. Sim. É como se, um é a persona do outro. Uhum. Né? Ele é a parte física, e a Sombra, ao longo da HQ, você percebe que ela é uma manifestação dos sentimentos dele, né? Ao longo da história passada dele, né? É, a Sombra, todos os sentimentos, né? Efetivamente a alma dele, né? Exato. E falando, vamos falar então do cada uma, né? Cada um dos volumes, mais ou menos. Falar o que a gente achou e tal. Vamos contando a história e falando dos pontos, né? Porque, assim, pra gente descobrir que é a alma dele. É, porque a gente fala lá em cima, né? Mas a história começa com. A primeira personagem que aparece na história é a primeira que morre, né? Que é aquela mendiga. É, a primeira vítima da Sombra, né? Sim, mas é a primeira pessoa que aparece na história, né? Sim. O primeiro volume, né? Que é a Renée. Uhum. Que é uma mendiga esquizofrênica que acha que é uma rainha. É. E se joga. Nessa primeira morte, né? É essa mesmo. Eu gostei porque, tipo, nesse primeiro volume, se eu não me engano, é A Ausência do Coração, o nome desse primeiro volume. A Ausência Faz o Coração. Nesse primeiro volume, eu achei essa HQ. Já vou meter logo o pé na porta. Eu curti muito da HQ e eu achei que cada capítulo, no próprio título, ele resume muito bem o que acontece naquele ato. Nesse primeiro capítulo, né, A Ausência do Coração, você conhece um pouquinho desse Weyren Gale, e você realmente vê que a vida dele é pacata, não tem nada diferente acontecendo, ele não se anima pra nada, é uma coisa tipo, ele segue um segmento linear e é isso, ele não se preocupa com nada, não tem sentimento nenhum. Os dias vão passando, né, os dias passam, mas na moral, o cara é um lixo, né, o cara é um tipo lixo, isso. Né, não, vamos lá, o cara ouve de um pacata, viveu de boa, mas no final, a história é sobre um cara lixo, e vamos lá, eu acho que é legal, porque o que o Valdo falou é verdade. No começo do capítulo, o título já resume muito bem o que vai acontecer naquele ato. Mas, por exemplo, o primeiro ato, aquela parte que a véia tá filosofando, cara, é meio sem pé nem cabeça. É verdade. É que você tem que levar pelo fato. Você entende porque ela é louca, né? É, que é uma mentira que você. Mas deve ser muito bruto, cara. Eu devo ser um cara muito sem cultura, sabe? Não sou um cara refinado. Porque ela falava: minha vida, ela, parede, eu amo, vida, morri. Cara, ela achava que era uma rainha, né? É, exatamente. É, eu entendi, porque assim, aquilo que a gente tem que ler, né, que é as ideias dela, que ela pensa, é que na verdade o texto entrega muito bem o ponto de vista dela, que ela pensa, e que ela se mantém ali, só que nesse primeiro ato, quando a Sombra ataca ela, exatamente. Você vê exatamente o que que a Sombra faz. A Sombra pega e ela sabe reconhecer as pessoas que, tipo, criam uma certa imagem, uma certa ilusão de que tudo tá indo bem, e ela sabe exatamente quem é que ela tem que atacar. É, tanto que ela fala, Você acha que você é uma rainha? Você acha que você é princesa? Você não é isso. As pessoas que estão falando com você, elas nem ligam pra você. Então, nisso que ela ganha. Por isso que ela leva milhões ao suicídio, né? A Sombra, ela leva as pessoas ao suicídio porque ela mostra a verdade de como as pessoas realmente são e mostra a verdade que tá dentro delas, né? E o que tá exposto, né? Na verdade, ela não é uma rainha. Ela é uma mendiga zoada, né? Maluca. Exatamente. E isso que faz levar ao suicídio. E pô, falando mais ou menos assim do desenho, a parte da morte dela eu achei um quadrinhamento legal, cara. Também achei muito bom, cara. Que vai mostrando o rosto dela, vai mostrando uma parte do carro, o rosto dela, a parte do carro, e no final, tipo, o rosto dela com o vidro quebrado, com sangue. Eu achei da hora aí. Ah, é verdade. É, realmente. Essa parte é legal. E nisso a gente também percebe que a Sombra, ela tem. Ela não é um monstro qualquer, ela não é um bicho que chega, mata, arranca a tripa e vai embora. Ela é uma entidade totalmente inteligente, que sabe como ela vai agir, sabe com o que ela vai se alimentar, que no caso ela se alimenta da alma dos suicidas, né? Dizendo assim, resumidamente. E a gente vê que ela tem uma ligação com o Gale, ela tá atrás dele. E pelos sonhos, isso eu achei muito foda dela. Ela faz com que ele sonhe com a morte das pessoas, com o suicídio das pessoas. E ela traz isso pra ele como um presente. Tanto que ela fala, aqui meu irmão, esse é o presente que eu tenho pra você. Eu achei isso muito foda, que tipo, ela não é um bicho papão que sai da cama, dá um grito e assusta a pessoa. Ela vai influenciando, ela vai mexendo, ela vai se aproximando. Eu achei bem, bem pesado assim essa... Mas uma coisa que eu não entendi muito bem no começo, é que o Gale, logo depois que mostra a primeira morte da René, que é a mendiga, o Gale sempre soube que a alma dele matava as pessoas, ou ele começou a desconfiar de alguma coisa a partir dali? Porque eu sei que ele... É a partir dos pesadelos, né, que ele começa. Porque ele tem os pesadelos, mas ele fala, se não me engano, tem uma hora que ele fala, pô, eu tomo uma xícara de café de manhã e passou, tá ligado? Tipo... É, porque é um pesadelo. Não é verdade. Ele não acha que é de verdade, né? Ele acha que é se só bem que tem uma parte que eu li, eu não lembro se teve relação com a Sombra ou se é em alguma outra motivação dele, mas teve uma parte que eu li, posso estar até errado, falando besteira, mas que ele comenta que, tipo, ele sempre tá se mudando, ele procura não estar no mesmo lugar, é como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. Aí eu não sei se ele tava se referindo à Sombra, não sei se ele tava... Porque assim, a Sombra já matou, eles deixam bem claro que essa Sombra, essa entidade, ela já matou dezenas. Então assim, se toda morte que ela faz, ele tem algum pesadelo, algum sonho, então eu entendi, posso estar errado, é um ponto de vista meu, que assim, ele foge dela, mesmo que ele não acredite que seja ela, que ele pense que seja outra coisa, mas ele foge desse problema, dessa entidade, dessa coisa, e quando ele consegue se distanciar, ele vive a vida dele pacato, tenta seguir da forma que ele tá levando, como se nada tivesse acontecido. Até que ela encontra ele de novo e começa a perseguir ele de novo, a trazer os sonhos. Eu não sei, é um ponto de vista, mas eu acho que ele foge dela. Só que assim, eu acredito que não tem um discernimento de, ela é uma sombra, ela sou eu. Ele só foge. Uhum. Eu acho que eu li alguma coisa parecida com isso também. Será que foi a parte que eu não entendi que tava escrito? Tá escrito? Você interpretou isso? Pode ser. Aí, na verdade, tava escrito, meu miojo é mais barato, eu achei que ele tava... Mas enfim, depois que morre a mendiga e ele começa a ver que a Sombra realmente tá causando mal na vida dele, o que acontece depois? Aparece o Shen, né? Que é um... Então, aí ele já aparece, né? Que é um... Tipo, é como se fosse um mago que tava perseguindo a Sombra, né? É como se fosse um caçador, né? Do nada ele aparece. Ah, é verdade. Ele aparece na rua do nada, né? E fala assim... Eu acho que do nada não. Você tem pesadelos? Não, na verdade, não foi do nada. Porque ele é um mago. Foi do nada. Mas ele é um mago que, vamos dizer assim, ele faz parte de uma ordem X, tanto que tem um momento que ele fala, o oráculo me ordenou pra fazer isso. Não, tô falando que ele não tem sentido, que tipo, ele aparece do nada, porque ele aparece, o Gale tá andando na rua e do nada ele começa a falar com o Gale, e o Gale não sabe quem ele é. Ah, sim, não, pro Gale sim, o Gale não faz ideia quem ele é, mas ele já tá, tipo, meio que... Não, com certeza. Sim, já tá claro caçando, já tá, ele, né? Ele já é uma pessoa que conhece aquele, né? Não sei se é um demônio, a alma. A alma é como se fosse, ele chama ela de vampiro, né? É como se fosse um vampiro de almas, vamos dizer assim. Ele já é alguém que bate isso e conhece aquele histórico. Sim, né? Tanto que ele fala assim, por acaso você tem pesadelos à noite, né? Ele fala pro cara. Ele pergunta se ele tem prazer nos sonhos. Puta, eu dei risada quando eu li isso. Se o cara ia oferecer um pornô pro maluco, um Viagra, você tem prazer no sonho? já pega o cara e já leva pra casa, pro templo dele, né? Sim, oferece um café e já mostra uma. Ele já mostra umas imagens, né, na cabeça dele, como é que é, o que acontece ali. Ele vê que acontece alguma coisa naquela casa. Ou não, eu tô viajando. Ah, não, ele pergunta o que aconteceu, o que gerou isso, passado. Aí ele vai contar o passado dele. Isso foi no segundo ato, né? Que é Janelas para a Escuridão. Não, é Brinquedos para Fantasmas. Hã? Não, Brinquedos para Fantasmas é o terceiro ato. O terceiro? Não, o segundo. É, o segundo é. Qual é o terceiro? Janela para a Escuridão? Não, o segundo é Brinquedos para Fantasmas. Ops. Não, então aqui, o brinquedo fica perto da janela. É a janela que tem a escuridão, entendeu? Sim. Então o segundo ato. Ah, é, no segundo ele vai contar o passado dele, né? O que ele era na juventude, ele era um trovadinho. Ele era meio rebelde, só que ele não era trovadinho. Só que o belo dia que ele resolveu fazer uma merda de um assalto, foi o que paralisou, então que aumentou o poder da alma dele, né? Provavelmente a alma dele já estava se formando, né? O que eu entendi nessa parte, nessa conversa dele, é o seguinte: até esse momento ele não acreditava, ou ele fugia dessa entidade. Na conversa com o Shen, ele se abre pra falar do passado dele, como é que foi gerado esse. Não, então aí dá mais uma ideia normal que tipo, ele realmente sabia que ele não tinha a alma dele e tal, que ele não tinha mais a sombra. O cara não fazia a sombra, né? Então acho que ele notou isso algum dia, né? Mas assim, só pra eu entender. Então ele, antes mesmo de acontecer aquilo com a menina, quase que vocês vão falar mais pra frente, essa entidade já existia? Não. Ou só depois que a menina morreu, que a entidade surgiu, se separou do corpo dele? Só depois. Depois que ele perde a alma, né? Uhum. Então, falando desse caso, que a menina morreu, mas é simples, né? O Gale é um jovem, né? Ele começa a contar do passado e, tipo, eu não lembro se era aniversário dele, não lembro o que que era. Era o aniversário. Era o aniversário dele, né? Isso. Por sinal, ele tá com uma roupinha bem Backstreet Boys anos 90, hein? Tá. Sim, aí ele tá. Ele tá com um grupo de amigos, aí eles vão em um circo abandonado. É um circo abandonado? Parque de diversão. Parque abandonado. E não acontece nada que preste lá, né? Ou acontece, eu não sei. Não, ele só vai lá e, tipo assim, briga, dá um soco na cara do amigo dele, puxa uma faca gigante. Os caras ficam com medo e saem fora. E aí ele fica sozinho, né? Aí ele começa a ficar loucão, né? Sozinho, tipo, viajar nas ideias. Nesse ato, ele faz o seguinte: ele começa a contar da infância dele. Isso é apresentado pra gente na HQ. No segundo ato ele não fala da infância dele. Fala só dessa parte aí. Só dessa parte dos 17 anos. Ele só vai contar a infância dele mais pra frente quando ele encontra. Ele tá certo. Eu tô me confundindo. Nessa parte ele conta sobre a morte da Lily. Da Alice. Não, é que é Alice Lily da Silva. Você tem o nome completo dela, que não tem na história do quadrinho. Você perguntou pro autor. O escritor é amigo meu. Sim, ele tava numa vibe de que ele queria ser livre e queria ter o direito de fazer o que ele quiser com quem ele quiser, da forma que ele quiser. Então ele queria viver ao extremo, vamos dizer assim. Naquele momento ele foi no parque, levou os amigos dele, agiu como louco, os caras fugiram. E ele mesmo fala, tipo, meu, eu me sinto vazio, eu não me sinto completo, eu não me sinto livre, eu preciso de alguma coisa que me faça com que eu me sinta livre. Ele volta pra casa louco, pega a arma do vô. O vô, que é uma pessoa maravilhosa, só fala: ó, não esquece de limpar tudo depois quando você voltar. Que é uma frase maravilhosa. E ele vai pro assalto, como você tá comentando. Nesse assalto ele é perseguido por um policial. E nessa perseguição, isso ele tinha encontrado essa menina, eu acabei pulando, né? Ele encontrou com ela, falou com ela. Mais pra frente ele foi, cometeu o assalto e foi perseguido pelo policial. Na troca de tiros, o policial desferiu um ataque contra ele, só que acabou atingindo a menina. Isso. Eu entendi o seguinte: a partir do momento que ele se deparou com a morte de uma pessoa inocente a quem ele gostava, ele meio que, o choque dessa situação fez com que ele meio que se desvinculasse do eu atual dele, que seria a sombra dele, seria a persona dele, e ele seguiu pra frente. Só que assim, ele seguiu pra frente e não resolveu porra nenhuma. Ele simplesmente fingiu que nada aconteceu e seguiu a vida dele. Por isso que eu acho assim, o termo ele não tem alma, não é tanto ele não tem alma espiritualmente falando, porque até se ele não tivesse alma, ele não ia nem andar, ia ser um zumbi, ele tinha que ser no mínimo verde. Eu acho assim, então, o sentido dele não ter alma é porque assim, ele não tem mais sentimento, ele deixou todo o que ele era até aquele momento pra trás e seguiu vazio, seguiu uma vida vazia, né? Então, sem saber o que ele era. Tem como interpretar dessa maneira, mas visualmente você também pode interpretar da maneira espiritual. Quando a menina morre e ele tá passando assim, a sombra dele fica no chão e a menina, quando ela morre, ela cai segurando a mão dele da sombra. E nisso, quando ele passa, passa, quando o policial chega na menina, ela ainda tá segurando a sombra dele, você entendeu? Isso que você falou, Everton, é interessante, que sei lá, esse ponto de vista também não tinha analisado e eu achei até bem foda. Porque se você for ver, no último momento de vida da Alice, ela se apegou com ele, só que assim, ela prendeu o que ele era até aquele momento, entendeu? Aí nisso... E a partir daquele momento que ele... Que a sombra, cara, saiu fora. A sombra meio que toma o espaço que ficou vazio ali, né? Mas assim, agora eu quero analisar esse outro âmbito. Só pra terminar. Pode complementar, cara. Tanto que digamos que a primeira vítima que a sombra faz é o próprio policial que se matou, né? Depois que ele vê que ele matou a menina, ele se mata, né? Só pra entender assim, rolou esse assalto, o policial foi atrás dele, não rolou um processo penal aí depois? Não. Outra? Tipo assim, o cara já meteu bala na menina, a menina morreu, e como é que o cara ficou livre? Tipo, então, ele se matou. O policial... Não, mas logo depois, viu, cara? Logo depois, ele se ajoelhou, viu? O gay deu marcha, fugiu, saiu fora. Porra, ele cantou o pneu? Saiu correndo. Por isso que ele não tem alma. Então, o próprio pedaço que ficou sem a sombra é escroto também. Sim. Porque a sombra ficou lá, o que não é a sombra, é tudo escroto. Esse cara é um escroto. Não quero mais falar sobre ele. Você vai ter que falar porque ele é protagonista. Ele vai se redimir, eu acho. Depende do que você... O segundo ato, ele se resume a isso, né? A demonstrar o passado dele e como ele perdeu a alma dele, né? Aí vem o terceiro ato, que é o Janelas para a Escuridão, irmão. Ô, Everton, sabe uma coisa interessante dessa pegada da morte do policial? Dá pra gente interpretar de outra forma também. Como a, entre aspas, a alma, ela, vamos dizer assim, tava na vibe, tava bem, porque o Gale, ele agia da forma que, vamos dizer assim, a alma queria agir, ou o que ele queria fazer, né? Ele acabou se desprendendo do Gale, e o policial morreu logo na sequência, é como se a alma falasse, caralho, você tirou meu corpo físico, seu filho da puta, você vai ser o primeiro que eu vou levar. Também aproveitou o desespero do policial, né? Exatamente. Foi embora. Aí é, que você matar um inocente. Principalmente uma criança, que não tinha nada a ver. Então, exatamente. Mas também o policial tava muito mal preparado, né? Ele meteu o tiro, não, mas... não tava nem vendo. Ele tava chovendo também, né? Não tava chovendo? Ele tava tão mal preparado que o próprio cara que falou, só um minutinho, vamos tirar uma foto, fez a reportagem, ele até comentou, falou, nossa, você tava suspenso há um tempo atrás, então você já vê que é um policial que, meu, só fazia merda também. Aí, no segundo ato, resume a história do gay, né? Como ele perdeu a alma, e vem o terceiro ato, né? Que é Janelas para a Escuridão. Aí sim. Que é o que ele volta à cidade antiga dele, né? Onde ele morava. E esse, na verdade, eu não sei se é a cidade ou é só o bairro. Acho que é só o bairro. É só o bairro, né? Aí ele vê toda a mudança, o bairro tá completamente diferente, né, do que ele deixou. Era a Cracolândia, né? Já era um bairro tosco pra caramba, né? A Cracolândia. Esse terceiro ato eu achei uma cena muito foda, que é quando ele vê a bola, aí ele pega, vê a imagem da Alice, aí ele começa, meu, me perdoa, eu não queria ter te matado, não sei o que lá. Olha o que eu tenho pra você. Aí ele vai dar a bola e vê que é uma ilusão, cara. Achei muito foda. Uma bola de jornal, né? Exato. E eu acho legal isso nessa HQ, porque em vários momentos é o peso emocional que vale na HQ. Então fazer a pessoa se martirizar ou sofrer por algo que ela fez, tanto as vítimas quanto o próprio Gale, ele sempre é posto pra rever a Alice, rever o que ele fez. Eu acho isso bem pesado. Que entra 100% nessa pegada de terror urbano, terror psicológico. Eu gostei bastante. Não é nem alguns momentos, irmão, são todos os momentos, porque o foco da HQ é totalmente esse, é o psicológico do Gale. É que tem momentos específicos que eles focam bem nessa, tipo, vou dar uma na sua cara, só pra você lembrar o merda que você é. Não, sim, exato, tá, entendi. Mas, assim, falando da história, ele foi pro bairro dele, e ele, eu não entendi muito bem, se é aquela pessoa que ele conversa, ele tem um diálogo num bar, é um amigo dele, da um cara que acolhe ele assim do nada, sabe? Sim, isso, aí ele começa a falar da vizinhança, né? É, fala das pessoas, ah, fulano vivia aqui? Não, fulano já morreu, fulano foi embora, fulano fez isso, aquilo. E ele até fala assim, pô, minha alma, mas... ah, eu sei, foi minha alma que matou ele. Aí o cara fala assim, sua alma, você é louco? Porque na verdade, a sombra meio que tá perseguindo ele lá no bairro dele, né? Tanto que tem a hora que chega os trombadinhas, aí a alma dele aparece, a sombra dele aparece, né? E eu acho que a parte, então, uma parte bem legal desse ato, que eu acho que acontece nesse ato, que é o Shen quando encontra a sombra dele, o mago. Ah, esse ato. Foda. Isso é legal, né? Eu gosto do Shen porque ele é muito tipo, foda-se. Ele é muito tipo, ele... Ele encara mesmo, ele não tem medo não. Não tem medo, não tem dor de cabeça. E ele vai falando pra ele, eu sei que você é, sei que você tá fazendo e tal. E a sombra fica puta, né? Ah, você tá falando comigo? O que você acha que você tá fazendo? Não sei o quê. E ele fica falando, não, vou te destruir e tal. Ele é bem... A sombra fica impressionada que ele primeiro consegue conversar com ela e consegue atingir ela, né? Uhum. Não tem medo dela, não é influenciável por ela, né? E a sombra foge dele, né? Nesse ato. É, que ele dá uma magia lá nele. Ele percebe que a magia dele não é tão forte, né? Isso. Ele, né? Consegue ferir, mas não chega a derrotar, né? Uhum. Uma das partes mais fodas desse terceiro arco é o último quadro que tem os caras sentados no bar. Mortos. Aí, tipo, tem a fala, né? Os olhos dos mortos não acusam e nem perdoam. O sangue escorre pelas cavidades vazias e estilhaços de vidro brilham. A sombra ri. Cara, eu achei muito foda esse arco. Mas fala pro pessoal como é que chega. Como esses caras morreram? Por que eles morreram? Exatamente. Ela simplesmente tava com fome. A sombra ela foi machucada, então ela tinha que se recuperar. Se alimentar. Exatamente. Foi no primeiro, digamos, no primeiro bar que teve, né? Onde é um lugar bem propício pra arranjar. Principalmente nesse pessoas tempo, problemáticas. Tá? E chegou lá e os caras se mataram, né? Com um pedaço de vidro furando o olho. Ou seja, não é coisa leve, né? Não, nada leve. Então esse terceiro ato, ele só serve pro Gale ir lá e tentar recuperar alguma coisa do passado dele, mas não recuperou porra nenhuma. Não. Ele começou recuperou sim, já sei. Conta aí, Val, desculpa. Não, é que assim, só o fato dele já ter ido lá atrás do passado dele já mostra que ele meio que já tá se encaminhando pro caminho que ele mais ou menos já sabe o que que é. E assim, ele começou a querer relembrar, a reviver aquilo, e nisso a sombra já tava se aproximando muito dele, né? Ele volta o passado dele pra tentar vencer a sombra, né? Ele quer aparar com a sombra. Ele quer tentar, tipo, encontrar um vínculo, um momento onde tudo começou, né? Tanto que logo no início ele já revê a ilusão da menina, então ele já sabe que naquele local tudo começou, né? Saiu dali, se originou dali. Tanto que a sombra uma hora controla um mendigo. Não, isso aí já é depois. Não é como nesse o final desse? Não, o final desse aí é exatamente a morte dos caras no bar. O quarto ato, né? Isso era o começo do quarto ato. Que é o Ecos de Quem Você Foi, né? Isso, esse mesmo. E nele, na verdade, ele começa mais... Ele começa o Shen lá pensando o que aconteceu, que ele viu os caras se matando. Também não dá pra ler os balões que o Shen fala. Ah, não dá, velho. É horrível, cara. Puta que pariu, é horrível. É verde o negócio, a ponte é pequenininha, não dá pra ver nada. Ele chega e fala, ah, então eu descobri o verdadeiro mal. O verdadeiro mal é quadradinho que não dá pra ler. Fala, ah, obrigado. É, só fala que não dá pra ler. E nisso o Shen, ele tem uma ideia de meio que reviver na verdade uma entidade lá pra dar uns poderes pra ele, pra ele ter uma capacidade de lutar contra a sombra. Nossa, falando nisso, agora você... Eu nem li isso. Por isso que o Shen não conseguia atingir a sombra com a magia. Quando ele foi escrever a magia, ele escreveu naquele texto X, aí na hora ele conseguiu nem ele mesmo leu o nome da magia e não deu o efeito certo, entendeu? Então, pode ter sido isso. Essa entidade que você falou, Everton, ele chama de o chá do vazio, né? É, o chá do vazio. Chá, tipo, é SH, né? Não é chá de CH, não. É, eu tava achando que era o chá. O chá do vazio. Tipo camomila, né? Chá de polvo. Chá de orégano. Quem já tomou chá de orégano? Meu Deus. Mano, chá de orégano, velho? Existe, velho. Existe. Minha avó fez uma vez pra mim um chá de orégano. Que eu tava com uma caganeira monstra. É. Ela não. Toma chá de orégano também. Parecia que eu tava tomando chá de pizza, velho. Mas você é pra ficar doidão ou pra melhorar da caganeira? Eu ia ficar muito louco. Acho que era depois, né, velho? Porque logo depois eu fui dormir. Eu nunca ouvi falar dessa técnica medicinal, viu? É. Nós descobrimos que Sanderson se droga com orégano. Eu já ouvi falar de chá de fita. Chá de fita eu já ouvi falar. Falam que ele dá doido, dá barato. Fita mesmo, fita cassete. Você tira a fita, você enrola aquele fio antigo, sabe? De fita cassete, de vídeo. Coloca com água. O chá que sair daquilo, você toma, fica muito louco. Não, mas ninguém que tá ouvindo a gente hoje em dia deve saber o que é fita. É. Então. Fita é uma palavra em extinção. A gente pode falar pra eles tentarem se drogar com DVD. Por sua culpa, Vinícius. Agora vai ter muita gente que vai tentar fazer chá de fita adesiva, fita durex. Não, isso aí não dá certo, tá, galera? Não dá certo. Não faço de nenhum tipo de fita, por favor. Teoricamente, não é melhor fazer chá de fita nenhuma, né? Continuando chá de camomila, chá de boldo, depois a bebedeira. Manter assim, né? Continuando, vamos voltar pro foco. Voltando pro Gale. E nisso, o Gale aí, o Gale continua a conversar com o brother do bar lá, né? E nisso, o cara começa a falar com ele, perguntar, por que você tá tão nervoso, essas coisas. Que na verdade não interessam muito, né? Não, a conversa dele com ele é inútil, né? Serve pro porra nenhuma. E nisso, a sombra, o que ela faz pra atingir o Gale? Ela controla um mendigo. Não, pela primeira, ela não. Mata o amigo dele, mata o maluco do bar. Mata? Que mata? Mata, eu não lembro disso. Mata o maluco do bar. Ele tá dormindo lá e ela vem. Ah, mata, é verdade. Eu acho que ele morre com ataque cardíaco, sabe? É, um ataque cardíaco. Aí o cara fica triste pra caralho, né? Porque o cara oferece pro Gale ficar lá à noite, né? Fala assim, pô, você não precisa ter pressa, pode vir aí durante a noite ele mata, e no outro dia ele vai ver, né, que o cara morreu. Tá? Uhum. Não sei se é no outro dia, mas ele vai ver por causa disso, porque ele ficou lá. É. Uhum. Isso é legal porque, tipo, nesse momento, ele confronta a sombra e ela começa a falar, meu, o que você fez na sua vida até agora? Depois que a gente tá separado, você não é nada. Me aceita de volta, você vai ter tudo. Você vai voltar a ser quem você era. E ele começa a falar, meu, sai filho da puta. Eu não quero você, eu não quero você, me larga. Sai da minha cabeça. É o primeiro confronto dos dois. Aí ele tenta dar uma cadeirada na sombra, o que não dá muito certo, né? Não, nada certo. Aí se ele tivesse tacado chá de arruda na sombra. Aí ele vai atrás do telefone, né? Pra ligar pra ambulância, pra pedir, né? Ah, sim. Início, aí você pode falar do seu mendigo aí. Porra, mas cara, cadeirada é sacanagem, né? Ele achou que era tipo aquele show de WWE, velho. Você dá cadeirada, que tá mais. Não foi legal, né, velho? Então, é nisso que o Gale. Uma sombra. Não vai fazer efeito, eu acho. Nisso que o Gale tá tentando ligar pra ambulância, a sombra controla um mendigo, né? Uhum. Que pegou, que tenta se matar na frente do Gale, né? É. Só que o Gale quer. Meio que a sombra mostrando pra ele, ó. Ó o meu poder, né? O qual que eu consigo controlar. Aí o Gale não quer deixar isso acontecer, né? É, enquanto isso, na verdade, antes da possessão, aparece o Shane, né? Ele invocando lá o bicho do chá, né? O ritual macabro. Prende numa máscara, né? O ser, aí ele foi uma máscara. Achei da hora a máscara. Parece o do Corey Taylor, velho, do Slipknot. É verdade. Parece mesmo, cara. Mas que não saiba quem é Corey Taylor, eu concordo aqui. Que parece, né? Ignorância então, é uma besta, né? Mas você sabe o que é Slipknot, né? Slipknot é o homem chicote lá do Esquadrão Suicida. Grande guerreiro. Ah, o astuto. Aí complementando o que o Everton tá falando, nesse momento, eu acho que a luta mais desnecessária que o Gale poderia ter ido embora tomar chá, ele vai discutir com. Na verdade, eu acho que ele tentou salvar o cara, né? É, ele tentou salvar. Exatamente. O cara já tava cortando o pescoço, aí ele foi lá, não, para com essa porra, velho. E nisso eu não entendi como ele conseguiu ser esfaqueado, velho. Eu também não, mas ele conseguiu. O cara tá com a mão no pescoço. Como ele tomou uma facada no baço? Eu acho que ele tentou, sei lá, afastar a faca com o baço. E não deu muito certo, a faca penetrou. Pode ser uma coisa assim. É engraçado que ele fala bem assim, ó. Na faca, eu caí bem na faca. Isso foi a segunda maior burrice da minha vida. É que ele reconhece, né? Pelo menos ele é um cara que assume, né, as merdas que ele faz. Uhum. E nisso, eu acho que chega no porno. Eu gosto dessa parte, talvez seja a parte que eu mais gostei do da HQ. Que é a parte que ele morre. Não, na verdade, antes a Sombra vai tentar tomar de volta o corpo, né? E chega o Shay com a máscara dele e evita, né? E, sim. Ele antes ele não deixa a máscara, deixa o bicho tomar conta dele, né? Só que o que é foda é que nesse momento chega a polícia, né? E o que a polícia faz? Quando vê dois corpos, e um maluco esfaqueado, o outro cortou a garganta, e um maluco com uma máscara bizarra, o que a polícia faz? Dá meia volta e vai embora. Prende o maluco da máscara bizarra, né? Aí eles prendem o Gale e mandam o Gale pro hospital, né? Aí fim do quarto ato, né? Pelo que eu não comi. Exato, exato. Morrer, né? Não, basicamente isso. Termina com o policial chamando a ambulância, falando que eles estão frios, né? Que já estão ficando frios, né? Já estão indo pro saco. Eu não sei vocês, cara, mas o quinto ato, pra mim, é um dos melhores, cara. É, eu também acho. Então, pra mim é o melhor, o quinto ato. Que é o sonhando com a Alice, né? Aí, será que tem alguma coisa, uma relação com a Alice? Eu não acho. Um nome, talvez. Alice, pra quem não lembra, né, é a menina que morreu lá e... Que morreu por acaso, né? Morreu. Morreu errado. É. Ela estava na frente do policial errado. Era pra ela ter morrido. Enfim, o Gale tá internado e tá morto. Ele praticamente morreu, né? Uhum. Ele tá, tipo, naquele estado tá que na você vê... Não. Isso, ele vê... Você sabe quando você diz que quando você vai morrer, você vê a vida inteira passando diante dos seus olhos, né? Uhum. Uhum. Ele meio... Ele tá mais ou menos aí. Uhum. Tá na noia. É. Aí ele começa. Nisso ele confronta a malícia no pensamento. Na mente dele, né? Ele se encontra nesse arco num local deserto, mas assim, vazio, né? Sem ninguém, vazio, deserto. E é um local extremamente frio, né? Com neve cercando. É. Aí ele descreve: nossa, eu tô esperando amanhecer, mas parece que o amanhecer não chega. E ele encontra, ao longo desse local, apenas uma casa que parece ser receptiva. É a única casa que tá inteira, vamos dizer assim, né? Cabana, apresenta lá. Até... É, uma cabaninha. Ele consegue entrar e ele até acha estranho aqui. Tipo, tem luz acesa, tem sofá, tem cadeira, tem tudo mais. E dentro dessa casa ele encontra a Alice, né? Que seria o ponto X de tudo que aconteceu na vida dele, nessa transformação. E isso ele começa a discutir com ela. Ao longo dessa discussão, que é muito foda... A Alice é a chave pra ele conseguir se livrar da sua... Exato. Ele foi que... o causador, né? É, ele meio a chave pra ele recuperar as emoções dele, a alma dele, né? Uma personalidade, né? Isso, ela mesma fala. Ela fala: olha, eu sei o que você tá fazendo, mas tenta não fazer barulho pra você não acordar ele, que ele tá dormindo. Aí você fica pensando: pô, de quem que ela tá falando? Eu até pensei que era a Sombra, era o pai dele, de repente alguma lembrança. Só que ao longo do que ela vai conversando com ele, ele acaba confrontando ele mesmo, como ele estava exatamente no momento que ela morreu. Que foi o último elo, né? Exato. E nisso ele expulsa esse outro eu, né? Ele expulsa essa lembrança. Tanto que ela fala, olha, não precisa você ter mais medo, porque você expulsou ele, você se libertou dele, ele não tem mais nada aqui, ele não manda mais nada, você botou ele pra fora. E nisso ela começa a mostrar pra ele exatamente o que tá preso dentro dele, o que ele escondeu. É, na verdade, vai mostrando, além do fato de ela ter morrido, do pouco da infância dele, é nessa parte, né, que fala da infância. É, isso. E tudo que ajudou a construir essa sombra, eu acho, também, né? Porque, exato. Todo o problema com o pai. Eu esqueci de comentar uma coisa muito foda que quando eu li, cara, eu me arrepiei. Isso num filme ia ficar muito bom. Da parte que o coitado vai pro meio da neve procurar graveto pra acender a lareira, que ele começa a desenterrar e encontra o rosto da mulher morta, do outro cara morto. É como se ali fosse. É como se ele estivesse dentro dele mesmo. Sim, são pessoas que morreram falando por culpa dele, né? Por culpa da sombra, né? Então, querendo ou não, aquele vazio, aquele frio, aquela solidão, aquele gelo, aquele vazio assim do ambiente, é o que ele é por dentro. Uhum. Dá pra interpretar sendo assim, né? Ele tá dentro dele, tá vendo o que é dentro dele, né? E o passado dele? O passado dele, não, cara. É, só um pontual negócio, que enquanto isso, no mundo real, ele tá no hospital, né? E a sombra tá no hospital, né? Uhum. E ela fala, pô, aqui é um lugar perfeito pra mim, né? Que é um lugar cheio de desespero, que as pessoas estão mal, né? Então, isso é bem tenebroso, né? E nessa parte, se eu não me engano, o Shen também tá no hospital, porque ele percebe que... É, o Shen, depois ele vai pra lá. Que não adianta, que ele não consegue matar a sombra, então ele tem que matar o dono dela. É, que, né? Ele tem que matar o Gale. Eu acredito que até esse ponto, o Shen já se tocou que, tipo, o Gale e a sombra são a mesma entidade. Um é uma parte do outro. E nesse ponto, assim, até antes, eu acho que ele já tinha se tocado um pouco disso, mas ele tava querendo conhecer o Gale, entender o Gale. Nesse ponto, não, ele falou, meu, infelizmente não tem o que eu fazer. Pra mim, me livrar dela, eu tenho que me livrar do corpo, que é o Gale. Ah, isso é verdade. E a parte da sombra do hospital foi muito foda. Realmente é muito da hora. Você vê ela falando, pô, aqui pra mim é o paraíso. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. Aqui pra mim é um banquete. Posso me alimentar do que eu quiser. Ele vai aí até é legal, as crianças lá, né? Isso, ela fala assim, ah, eu não vou me alimentar de coisa besta que eu posso consumir a qualquer momento, a qualquer hora. Eu quero pegar uma coisa mais requintada, mas que tenha mais valor, né? Aí ele vai atrás das crianças, né? É. Aí, enquanto isso, na mente do Gale lá, né? Ele visita um quarto lá na casa, né? Que é o quarto dele da infância, né? Uhum. Aí nisso vem os flashbacks da infância dele mesmo, né? O pai batia nele. É, o pai batia nele. Aí ele tinha o avô que defendia ele, né? O avô bateu no pai dele, né? É. Ele bateu no pai dele pro pai dele parar de bater nele. Uhum. Só não fica entendido se o avô dele chegou a matar o pai dele ou só bateu, deu uma lição e ficou por isso mesmo. Não, eu acho que depois ele fala que ele só bateu, porque o pai dele não bateu mais nele. Mas aí eu realmente não sei. Mas provavelmente não, né? Eu acho muito estranho isso aí. Aí seria uma tragédia total, né? Realmente ia ser. Uhum. Só que uma coisa legal é que você vê a infância dele, quanto já era pesada, já era uma coisa sombria, negativa. Aí quando entrou o vô, quando eu comecei ali, eu até falei, poxa, o vô é um cara do bem, uma pessoa totalmente boazinha, que veio de coração pra ajudar ele. Só que não, o vô deu fim no pai, afastou o pai, só que o vô era tão filho da puta quanto. Tanto que o Gale, tipo, não teve uma presença materna, paterna, ou de qualquer parente que ensinasse a fazer coisas boas. Ele, tipo, cresceu aprendendo a ser um porra louca. Não sei, eu não entendi assim. Eu entendi que o vô realmente protegia ele. Protegia ele, só que tipo, não passou nada de bom pra ele. Tanto que se você voltar atrás, quando a gente tava falando no começo, como é que o vô vai ver o cara entrar dentro de casa, pegar uma arma e falar, só limpa depois a bagunça que você fizer. Não, faz sentido. Eu penso que o vô, tipo assim, veio pra ajudar em muitas coisas, só que não influenciou muito na vida dele. Porque, querendo ou não, até o sumiço do pai e da mãe, que não foi falado muito dela, tipo, foram só mais buracos que foram sendo feitos dentro do Gale, sabe? Problemas sem resolução. Nada foi resolvido pra ele desde a infância. Ele cresceu e se tornou o rebelde, o louco que ele era, porque, tipo, por dentro é o que ele mesmo fala. Eu não me sinto completo, eu me sinto vazio. Ele não tinha base pra nada, nunca teve estrutura pra nada. Uhum. Não, só quando ele começou a criar aquele alter ego dele e tal. Faz sentido. Só pra complementar assim, mas que vídeo escroto, né, mano? Agora eu penso assim, o avô já teve que dar uma surra no pai, porque ele espancava o filho, só que ele não tentou criar o moleque de outro jeito. Só penso nisso. É, cara. Tipo, que nem um escroto, vou criar outro escroto. Ah, limpa a faca depois. Tá tranquilo. É, porra, essa é a ideia. O cara é um fudido desde a estrutura dele. Mano, e não ajuda em nada, cara. É foda mesmo. Só mais uma passagem do hospital é que tem uma vítima da sombra, né? Que é um cara cego, que ele... Aí a sombra vai atacar ele e tal, e ele fala, mano, foda-se, eu quero... Eu já sou fudido mesmo, cansei da minha vida, pode vir pra cima. Esse cara eu tiro o chapéu. Aí ele começou a rir quando a sombra matou ele, cara. Meio que ele deixa bem claro, ele fala, meu, se eu quiser morrer, eu não preciso de você. Foda-se você. Você não vai me levar ao suicídio. Ela ficou puta. Uma puta pra caramba, cara, velho. Mas eu achei a jogada dele muito inteligente. Que ela tentou usar toda a artimanha dela pra falar, viu, você perdeu isso, você não vê, você não tem isso e isso. Aí, mano, o fato dele olhar pra ele e falar, ah, foda-se, eu sei que eu não tenho nada, eu não tô nem aí pra você. Se você quiser me levar, leva. Eu não vou sair perdendo em nada. Mas assim, resumindo, o ato é no hospital. Porque o Gale, ele tá toda esse conflito interno, esse pensamento, ele se resolvendo é quando ele tá num... quase morrendo, só que ele sobrevive. É. E quando ele sobrevive, ele tem essa alta, ele tem a resposta do que ele tem que fazer. Foi isso que eu entendi. É, no processo em que ele tava, vamos dizer assim, pra voltar, né, ter a alta dele, tendo todas essas visões do passado, da infância dele, ele enfim consegue entender, com a ajuda da Alice, com o que ele conseguiu confrontar até ali, que tipo, não é a sombra que está matando, é a culpa, faz parte dele, é ele, entendeu? Ele tem culpa nisso, ele faz parte desse problema. Então ele chega a um ponto que ele fala, meu, se eu faço parte do problema, então só tem uma forma de eu solucionar isso, e eu vou atrás da solução. Eu não vou deixar com que a minha sombra faça o que ela faz. Então ele se decide a enfrentar ela de frente. E esse ato acaba como, Everton, mesmo? É legal como acaba a conversa dele com a Alice, né? Ele fala assim, ó, quando eu voltar pro mundo, você quer vir comigo, né? Porque, tipo, foda. Você nunca teve uma vida, eu queria, você gostaria de... Aí ela fala, partilhar a sua, né? Aí ele fala, eu acho que é isso. Aí ela fala, legal, mas você vai ter que partilhar com outra pessoa, porque eu morri. Não tem como você voltar atrás com isso. Aí, isso que eu falei pra vocês, esse é mais um momento em que a HQ vem e consegue dar mais uma tapa na cara do Gale, tipo... Beleza, você tá se consertando, você achou, você tá se descobrindo, mas não se esqueça que, tipo, alguém se foi por causa do que você fez. É. Só pra você ficar sabendo. Uhum. Muito foda, cara, é muito foda essa parte. Tá feito. Acaba assim, né? Na verdade, acaba com o Shin entrando no hospital e o medidor de batimentos cardíacos do eu zerando, né? Ficando aquele fio. Isso. A linha vermelha lá, né? O Shin entrando no hospital, achei muito engraçado. Que, tipo, ele já entrou, desmaia um aqui, derrubou outro ali, ó, vou pegar sua roupa aqui, dá licença. Uhum. Ele é muito de boa para essas coisas. Eu achei ele muito foda, esse personagem também. Não, o cara é tipo... Ele é realmente um hunter, né? Exatamente. Sozinho entre espelhos. Sozinho entre espelhos. Que é referência direta ao parque, né? Exato. E também eu achei legal, como eu tava comentando com vocês, do título. Esse título, né? Sozinho entre os espelhos, né? Isso. Sozinho entre espelhos. Sozinho entre espelhos é legal porque assim. Já no próprio título você entende que quando você tá sozinho na frente de alguns espelhos, o que que você confronta? A sua imagem, você mesmo. Uhum. Então deixa bem na cara que, tipo, o Gale vai enfrentar o que ele é mesmo, que é o problema. E ele mesmo é o problema e ele mesmo é a solução. Então assim, sozinho entre espelhos, tipo, você vai confrontar você mesmo. Ah, só um apontamento. Deixa bem claro isso. O final do último, do ato 5 que eu tinha falado, que termina com o medidor de batimento zerado, não é que o Gale morreu, é que ele tirou o medidor. Exato. Pra ir. Bem lembrado. Tirou e levantou da cama pra ir confrontar a alma dele, né? Tanto que o Shen encontra ele e fala. Aí ele já sabia, pô, você queria me matar, né? Então, o Gale fala pro Shen, né? Isso. Esse é o início do sexto ato, né? Sexto ato. Ele se encontra. Aí o que acontece? Ele vai pro. Ele tem esse encontro, né, com o Shen. Nisso eles conversam rapidamente. Só que o Shen, antes mesmo de matar ele, que era o que ele foi fazer, ele já começa a perceber que o Gale tá diferente. É, que tá demonstrando uma forma diferente de agir, de falar. Tanto que ele fala, nossa, você tá diferente, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa mudada em você, né? É. E, tipo, achei muito foda que o Gale vai falando, tipo, ó, então, o negócio é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, ó, você demorou, cara, cadê você? Ó, eu vou fazer isso, e empresta a sua faca. E, tipo, o Shane fica, hã? Tá bom, né? Uhum, beleza. Boa sorte, foda-se. Ele meio que desiste, aí, né, de matar ele. É, porque ele, talvez ele entenda que ele encontrou uma alternativa, né, e falou, deixa ele resolver por ele mesmo. Ele deu, tipo, mais um voto de confiança. Tipo, meu, é. Eu quero o que você vai fazer. Tanto que o Gale fala pra ele, fala, olha, eu peguei o carro aqui, meu, vou pra um lugar o mais longe possível de qualquer coisa. Pra não ter levar. O que... pra levar ela e não ter com o que ela se alimentar, né? Uhum. Pra onde que ele vai? Não, nisso ele vai sem direção, sabe? Sem definido, pré-definida. Ele vai pra lugar nenhum, né? É, ele vai parando, tipo, em motel, ribeira da estrada e tal. Uhum. Ele vai o mais longe possível. Numa dessas paradas, ele tá numa cidadezinha X e... Cara, eu achei muito foda a morte do molequinho que tava lá na árvore, com a camisinha do Led Zeppelin. Uhum. Tipo, apresenta-se o personagem pra você de que forma? Poxa, você é um rapaz esperto, tá aqui, camisa de rock, legal. Rebelde, né? Quer ser um rebelde. Aí a sombra vem e mostra o ponto de vista dela, que é o que ela faz com todos que ela mata, né? Mas na verdade, você não é isso. Você é um cara que aquela menina Taos, ela nunca vai olhar pra você. Se ela olhar pra você, ela vai saber que você é um não sei o que lá, tem problema na família, tem isso, você não é um nada. É muito foda a forma que ela aborda as vítimas dela, né? Uhum. Mas o Gale, ele não vai pro parque? Não. Vai depois desse momento. Ah, tá, entendi. Ele vai, descansa nessa noite, ela se alimenta, né? É, ele vai pra um lugar chamado Nowhere mesmo. Exatamente. E pra mim, na minha cabeça, na verdade, ela foi entender, é o parque que ele que aconteceu, que ele ficou sozinho da outra vez quando ele era jovem. Ele vê Nowhere, mas na verdade é outra palavra, é Homeware, alguma coisa assim, é uma outra palavra, porque ele entendeu como lugar nenhum. Exatamente. E eu também acho que deve ser o mesmo parque que ele tava, que ele foi pra infância. Não, acho que não. Não, acho que é tipo um galpão, uma coisa assim. É um parque, Everton. É um parque, sabe por quê? Porque tem roda gigante. Não sei se você lembra, quando ele tá confrontando a sombra, ele começa a falar e ele tenta falar diretamente com as almas que a sombra absorveu. É verdade. Aí ela fala, fulano, vem, ó, tem uma roda gigante aqui pra você brincar, tem os cavalos, etc. E tem outra parte que ele comenta também, tipo, ah, tem gente que paga não sei quanto de dinheiro pra comprar o cavalo, né, que é aqueles do... É, isso mesmo. Da rodinha, ele fala, aí o pessoal põe em casa pra pendurar a roupa. Ele vai, volta, eu acredito que ele volta pro mesmo parque de onde, entre aspas, tudo começou, né? E a sombra começa a ficar louca com aquilo, né? Porque não tem nada ali, né? É. Isso é um momento muito foda, porque quando o Gale vai se distanciando e ele já meio que se decidiu, entendeu o que que tá acontecendo e resolve deixar de ter medo ou de fugir, quando ele começa a querer confrontar a sombra, ela começa a se sentir diferente. E ela começa a falar, nossa, eu tô sentindo um frio, tô sentindo uma fraqueza. É perigoso, né? Tô sentindo coisas que eu não senti antes. Que sensação é essa? Só que nisso ela tá fodida, tanto que ela fala, ah, irmão, quando eu chegar você vai ver que eu vou fazer com você, tá? Então assim, só o fato dele ter mudado a atitude dele, ter aceitado o passado dele, não ter mais escondido, ter entendido o que aquilo é criação dele, é ele, então ele já começou a enfraquecer esse elo entre ele e a sombra. E isso foi muito sentido nela, né? E o que vocês acharam da solução definitiva que ele encontrou pra matar a sombra? Eu acho. Pra acabar com ela. No término desse sexto ato, o Gale confronta a sombra, e é muito foda a forma que ele confronta, porque tipo, ele tá totalmente diferente do que ele era. Tanto que ele fala, ah, você veio aqui, ô sua filha da puta, sua covarde. Ah, você mata no seu canal, mas agora eu quero ver você morrer. Eu vou ficar aqui sentadinho, olhar você ficar com fome. Sua sombra de merda. Ele começa a xingar e tirar ela. E ele irrita ela, ele começa a provocar ela. E contra a proposta, ela tenta se defender. Tanto que ela fala, poxa, mas o que eu fiz até agora, eu fiz pra você, irmão. Eu fiz pra te mostrar do que eu sou capaz. Porque a sombra é o quê? Ela é o eu que o Gale era antigamente. Era esse cara que queria ver os outros se foder, queria mandar em tudo, queria fazer em tudo. Então ela entendia que mostrando isso pra ele, ela ia conseguir fazer ele sentir saudade disso e aceitar ela de volta. Só que na verdade é os pesadelos, era o que afastava ele dela, né? E nesse momento ele confronta ela de forma... Eu acho foda que tipo, ele ri da cara dela, come maçã na mesa, age naturalmente como se ele estivesse de boa. Isso vai deixando ela assustada, preocupada, puta. Aí ele meio que finge que vai dormir, se eu não me engano, e acaba pegando ela. Pegando ela eu achei até estranho, mas ele meio que absorveu ela pra ele. Uhum. E a solução pra isso, eu não sei, que é a pergunta do Vinícius. Pra mim, eu acho que seria a solução mais óbvia. Ele dá um fim na vida dele mesmo. Foi o que entendi, ele se matou. Ele se matou, mas eu acredito que essa solução é ok, porque de fato, quem sobressairia dos dois? Que até a frase final, né, que o Shen usa naquela parte final, no último quadro da história, né, tipo, quem vai prevalecer, né, o Shen, o Gale ou a sombra, né? Aí pro Gale dar fim, a sombra, não, pra pra que ela não prevalecesse, então a melhor forma foi se suicidar mesmo. Porque assim ele levaria não só o corpo físico, que é ele mesmo, mas levaria ela dentro, né? É, ela não teria mais. Com todo mundo discutindo aqui, eu acho que eu vou ler de novo esse histórico quadrinho. Pareceu mais interessante agora. Se você analisar por esse lado, você vê que realmente é uma história interessante. Eu concordo. Não é uma HQ, é uma história ok, não é, Everton? Não, eu achei a história interessante. Eu achei que ela não é muito... Ela não te prende, sabe? Tipo, se eu tivesse comprado o primeiro volume, eu não ia comprar o resto. Não, isso não. Porque eu não ia ter gostado, entendeu? Mas era uma história legal. Quem gosta da questão de terror, de meio que... Uma coisa mais psicológica, né? Psicológica, mais pensar um pouco, assim. Era bem interessante. Não é chato. Mas eu acho não que era uma fato... história simples. Sim, sim. Pensar. O fato dela ser uma história pequena, que gera em torno de apenas 6 volumes, então teve muita coisa que pôde se aprofundar. Tipo assim, a alma caçar mais pessoas, ter mais confrontos com o Shane ou outras histórias paralelas. Ela começou e finalizou numa coisa que ao longo da terceira, do quarto volume, você já consegue entender que vai ser aquilo. É previsível. O que surpreende de fato é o final, é a atitude que o Gale toma, que pode até surpreender um pouco. Mas assim, é uma história bem fechadinha dentro do que ela tem que apresentar. Eu achei que o Shane ia dar um jeito de fazer o Gale ficar vivo sem a sombra no final, mas não deu. Eu não entendi. É, faz sentido. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque quando o Shane usa o chá de capim santo, o chá é do vazio. É Shane o nome dele, Valdo. É, o... é Shane. Você chama de Shane toda hora. É Shane. Então, o Chan, o Jack Chan. Isso, quando ele usa é tipo o Jack Chan. Quando ele usa o chá lá do vazio, a própria entidade fala, tipo, meu, me dá ela, eu vou absorver ela. Então, de repente, vai saber se ele poderia trancar aquela entidade, né? Trancar a sombra. Mas o que sobraria do Gale também? Não sei. Uhum. Porque o Gale sem alma, entre aspas, né? Porque ele tem a alma dele, ele só não tá dentro do corpo físico, mas ele tem a alma dele. Se o Shane perdesse de vez 100% a alma, será que ele ficaria vivo? Gale, né? Você tá falando. É, o Gale. Desculpa. Na verdade, pelo que eu entendo, ele não tem mais aquela... uma alma ele perdeu já, né? A alma ele já perdeu. Deu fim, acabou tudo. A questão do... É, acabou. Se ele perder a sombra, é a única alma que ele tem. Perdeu ela, acabou a vida dele. Então, eu acho que mesmo se o Shane fizesse o feitiço mágico lá da banana... vermelha, eu acho que causaria a morte também. É, eu acho difícil, Eu acho que era a única solução que tinha. Solução pra ele, né? Também acho. Exatamente. Não, mas assim, por tudo que vocês falaram, a história parece interessante. Apesar de eu ter visto um resuminho, né, pra poder estar participando aí com todo mundo, acho que é uma história legal pra conhecer e tal. Só não acho que é uma história de terror. Não parece uma história de terror, é muito mais voltado pra um suspense, né? Porque... Eu acho que não tem muito terror, não. É, um terror psicológico, mas tipo, muito mais voltado pro suspense. Não é aquela coisa que você fala, cara, eu tomei um susto. Meu Deus do céu, coisa horrível. Não, né? Não é voltado pro público infantil, mas também não é nada tão pesado. A não ser a ideia, né? Porque, por exemplo, quando vocês falaram dos temas pesados, né? O cara vai lá no hospital, né? Começa a comer um monte de bebê, o famoso baby beef. O filho não é bacana. Mas, interessante. Eu acho que é uma história bem fechada. Na questão do terror, de fato, não é uma HQ que dá susto, né? Até porque eu acho que não deve ter muita HQ que dá susto, né? Você pode até se prender, se arrepiar lendo alguma coisa assim, mas susto você não vai ter. Mas o terror psicológico, eu acho que ele foi muito bem feito, porque assim, quando você consegue ler, e mesmo que seja apenas 6 edições, seja uma coisa bem pequena e rápida, quando você consegue parar, imaginar, entender aquela noção, o que tá acontecendo, dá pra você falar, caralho, velho, que bagulho tenso, isso aí, sei lá, num filme, numa série, ia ficar muito foda de ser feito. Ou até, meu, imagina você vivenciar um bagulho desse. Por exemplo, se você pegar um cara bêbado, olhar pra você e falar, olha o meu poder, olha o que eu sou capaz de fazer, e cortar o pescoço na sua frente, deve ser uma coisa meio assustadora. E essa parte do peso emocional, da carga emocional, da vivência do personagem, do que ele teve que passar, e o que ele teve que confrontar pra chegar na resolução que ele tomou, eu achei uma coisa bem fechadinha, bem legal. A única parte que realmente prejudicou, acho que até em um certo nível meio mediano, assim, ou até pesado, é a questão de alguns momentos no texto ser difícil de você tá lendo. Então, assim, às vezes você tá lendo, tá dentro do foco, tá tudo certinho. Aí vem a sombra pra dizer uma coisa, que deve ser uma coisa importante, impactante, mas você não consegue ler o que tá escrito ali. Então, você já tem que quebrar aquele pedaço do texto, aí você já perde um pouco do conteúdo. Aí eu acho que isso aí que quebra um pouco na história. É, eu também, eu acho assim, eu acho o roteiro muito bom, a história é muito boa, a ideia da história, e como eles construíram pra aquele ato fechado de 6 edições, essa história é muito boa. Tipo, tem começo, tem meio, tem fim, os personagens são construídos construídos na medida do possível dentro daquela história curta. Dá pra você entender, você conhece o passado do protagonista, você entende por que que ele quer se livrar daquilo, obviamente, por que que ele quer se livrar daquilo e como ele gerou aquilo. Roteiro muito bom, bem escrito. A arte se adequa ao tipo de história que ele propõe, que é uma história sombria, uma história pesada. Só que não me agrada, não gostei da arte. E eu acho que essa arte, ela tem umas falhas de... Por exemplo, o Ival tava falando da cena que o cara vai cortar o pescoço. Então, cenas que eram pra ser mais impactantes, mas devido a essa arte e, e a forma como o cara escolhe de passar aquela mensagem, não causa esse impacto, entendeu? Sim. Tipo, às vezes você tá meio perdido, você nem entende o que tá acontecendo ali. Às vezes se o cara tivesse feito de outro jeito, ou então dando mais detalhes, ou então, sei lá, mudando mesmo o quadro, sabe? Sim. Seria melhor. Às vezes ele consegue, tem cenas que ele consegue fazer isso. Por exemplo, na cena que tem que ele mata todo mundo no bar, ali já é uma coisa diferente. Você consegue, ele passa aquele pavor. Só que na maioria ele não consegue, tipo, é meio difícil entender o que tá acontecendo. E essa questão dos balões e da edição do texto, dos balõezinhos, da fala da alma, da fala do Shen, muitas vezes é horrível de ler mesmo. Eu acho que isso aí foi um problema muito sério. Se eu tivesse comprado a HQ na época, eu ia ficar muito puto. Mesmo porque os diálogos que a gente tem, a gente vê que tem diálogos bons, né? Muito bons, por sinal. Exato. Tem coisas muito boas escritas, frases e diálogos da sombra com o Warren, ou mesmo do Shen com o Warren, são muito bons, muito bem escritos. Só que nem tudo você consegue entender. Mais alguma coisa, Everton, você quer colocar? Não, pra mim. Mais ou menos a mesma coisa, né? A questão é bem fechada, uma história muito legal, um roteiro muito bom. Tem começo, meio, fim, toda uma visão. A arte combina realmente muito bem com o roteiro, apesar de ser confusa. Mas tem uns momentos são legais que você observa assim. E em geral, eu gostei. Eu gostei da HQ. Só achei ela normal. Ela é uma coisa que se você não ler, você não vai perder nada. Se você ler, também não vai te acrescentar tanta coisa. Mas que vale a pena ler, eu acho. Ela gerou o nosso podcast de hoje. É, aquilo que assim, se você não ler, não te prejudica. É, se você curte uma coisa mais de suspense, assim, um HQ mais adulta, mais séria, com um tema mais pesado, pô, prato cheio. Exato. E vale a pena porque é curta, né? Tipo, você vai ler muito rápido isso. É rapidinho pra ler. Essa é uma das maiores vantagens, porque o fato dela ser curta, se você não curte, você não vai perder tempo. Mas se você ler, o fato dela ser curta e fechada, é uma coisa que não vai te agregar muito, mas não vai deixar de ser uma experiência legal. É, exatamente. Você vai ler, vai fechar, vai ser uma coisa ok, você não vai terminar e falar, puta que merda, né? Eu li 50 HQs pra odiar o final. Digamos que você não vai perder tempo. Exato. Você vai ler rapidamente, terminou, legal, experiência legal. Fechou, obrigado, acabou. Não gostou, taca fogo. Ou exclui, né? Ou faz um chá. Se você tiver orégano e as folhas da HQ, e as páginas da HQ. For edição normal, não. Se for edição de capa dura, não vai fazer isso, né? Porque você deve ter gastado um dinheiro considerável. Aí você vai fazer isso e a sua sombra vai sair de você. Não, vai querer matar pra você ver, eu tava vendo umas matérias antigas. Essa HQ, quando saiu no Brasil, ela era R$3,99 a edição, cada uma. Aí depois eles lançaram uma de capa dura que era R$15,90 a 6 de uma vez. Caraca. Isso em 2000. Em 2001 saiu essa edição de capa dura. Imagina, você vê como subiu o preço das coisas, né, menino? Se fosse uma de capa dura hoje em dia, seria quanto? Você vê que é inflação, né, cara? R$15 em 2000 era coisa, hein? R$15. Ah, pode ser também, né? Porra, R$15 em 2000, cara, comprava 30 pacotes de Ruffles, 10 litros de Coca-Cola, 3 CD pirata de PlayStation 2, eu vivia feliz, pelo menos durante 3 meses com isso. PlayStation 2? Feliz. Não era PlayStation 2, não. Você respeite R$30, que com R$30 eu ia na 25 de março, comprava 45 DVDs. CDs de Dreamcast, tá? Aí vinha da banda Calypso, vinha do Teletubbies, vinha do Bruno Marrone e vinha dois jogos. Ai. Muito bem. Nosso primeiro podcast de história e quadrinhos é esse. Espero que todo mundo tenha gostado. Pessoal, se você leu e discorda totalmente do que a gente falou aqui, se a gente cagou, pulou coisa da história, provavelmente pulou. De fato, a gente até pulou algumas coisas da história, porque... Não, eu acho que a gente não pulou coisa nenhuma da história, sabia? Não, pulamos algumas coisas. Sabe por quê? Porque, assim, a gente trouxe a história, já veio com spoiler, mas tem muita coisa que a gente não falou, que, assim, ainda vai ser interessante de quem gostar desse gênero, quem for for ler, vai ler, vai reconhecer, vai entender um pouquinho mais. Tem várias coisas que a gente deixou de comentar que a pessoa lendo, ela não... Não é porque ela vai ouvir esse podcast que ela vai falar, pô, os caras cagaram até o final pra mim. Não. Você vai ler, vai ter muito mais coisa pra você entender. Não vai. Não mente pro nosso ouvinte. Não mente. Mas, na verdade, ele não diz e entende tudo. Então não vai. Assim, a interpretação, cada um tem a sua. Obviamente, quem vai ler pode interpretar de outro jeito. Mas de história, não tem muito mais coisa que isso, não. A gente descobriu tudo, gente. A gente falou tudo. Mas a interpretação pode ter variações. Sim, errado, Ivaldo. Com certeza. Interpretação de texto. Ivaldo, você não era bom nisso no colégio, eu lembro disso. A Manana também sabe disso. Só porque você é meu garoto amigo, você vai querer agora ficar me zoando. O que o professor tá falando? Que ele nem leu o HQ? É verdade, ele não pode interpretar nada, que ele nem leu o HQ. Posso sim, porque pela explicação de vocês eu já conheço profundamente. Tô até me sentindo amigo do Gale. Então, a nossa explicação foi boa. Ah, então, se você discorda de alguma coisa que a gente falou, né? Quer acrescentar alguma coisa? Quer falar a sua interpretação? Você acha que o Gale se redimiu no final ou não? Manda e-mail, né, Everton? Comenta. Uhum. Comenta no site. E-mail nerdpatriarca@gmail.com. Não esquece de curtir nosso site, nossa página no Facebook. Acesse o site, acesse a página do Facebook/NerdPatriarca. Baixa os outros podcasts, tem muito podcast legal, ó. Garanto que é legal. A gente tá... Garanto que eu falo mais também. E o Sander não participa mais. Ele não vai estar só com o nome ali, vai estar com o nome e voz presente durante o podcast. Cara, eu sempre trago alegria, sabendo sobre o assunto ou não. Eu sou a alegria desse grupo. Ele precisa estar aqui, entendeu? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Galera.